que eu digo, mas não faço o que eu faço, não. Porque assim você maltrata o meu coração. Depois não diga que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei. Todo mundo você fala que vai me deixar, pensando assim que eu vou viver a vida a chorar. Depois não diga que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei. Pensando assim que eu vou viver a vida a chorar. Se eu lhe fiz o mal, eu juro que não sei. Depois não diga que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei. Que eu não lhe avisei, que eu não lhe avisei.